Acredite, acredite que cê é capaz. Acredite, acredite no que você faz. Mantenha a humildade sem perder o ponto de vista, sempre com o pulso firme no mundo capitalista. Acredite, acredite que cê é capaz. Acredite, acredite no que você faz. Mantenha a integridade sem perder o ponto de vista, com trabalho e suor é que se alcança a conquista. Viva a vida que ela é breve, turbulenta e passa rápido. Cada oportunidade é um degrau pra um novo estágio. O que muda é o cenário, mas a luta é a mesma. E o que diferencia é o poder da sua cabeça. No mundo capitalista, sem perder o ponto de vista, humildade é o caminho pra poder enxergar a conquista. Na dificuldade insista, jamais deixe de sonhar, que a cada passo dado, dado passo a realizar. Faça da dificuldade mil motivo pra sorrir. Mantenha a positividade naquilo que irá seguir. Sem pensar em desistir, o trabalho nunca termina. Quem realmente ama o que faz, não joga fora o que acredita. Ainda tem os que duvida, não entende a realidade. Isso não é hit de momento, é música pra eternidade. Você é capaz de vencer, basta não se render. Persistir em fazer, ninguém vai lhe perder. Acredite que cê é capaz, acredite no que você faz. Mantenha a humildade sem perder o ponto de vista, sempre com o pulso firme no mundo capitalista. Acredite que cê é capaz, acredite no que você faz. Mantenha a integridade sem perder o ponto de vista, com trabalho e suor é que se alcança a conquista. Não deixe de acreditar, nunca pare de persistir, irmão. É claro que tem que sonhar, que o melhor está por vir. Nada pode intervir na sua meta, objetivo. Ainda mais quando o amor pelo que faz mantém-se vivo. É nisso que acredito, man. Com garra a vitória vem. Quem pode fazer por você é você mesmo e mais ninguém. Não podemos desanimar quando a dificuldade bate. Se as portas se fecharem, mete o pé, logo invade. Mantenha a integridade, sempre em frente à necessidade. Tenha mais força que vontade e acredite em você de verdade. Tudo é um aprendizado e os erros servem pra aprender. Não podemos acomodar e esperar acontecer. Quando a fase não for boa, pessoas se afastarão. Pra mostrar que os verdadeiros contam nos dedos da mão. E mesmo na solidão, bota fé no que cê faz. E se hoje não deu certo, amanhã tem mais.